facciamo il controllo. Buongiorno, brigata. Встановлю для коллаги в Вятском. Для коллаги, да, у нас верно, это не отстать информацию. Патрона в декло, в котором еще на контроле был. А за 5 лет у нас будет авторизация до кола, нет кому. Лизы, пару 5 лет на бёке. Но же это приколов снизу, еще на контроле 1937, давай. Ряду! Oi, Salvador, bom dia, com 995, tá pesado, ele é. Pula 995, letra PR. Firme? Confirme que mandou. Tá no final do LF, estabilizado. Forte baixado e travado, do 995. Vai informar baixado e travado, com 995. Também vai estar travado o gol 995. Gol 995 pouso autorizado, pista no zero, vento variável, 2 nós. Autorizado pouso, pista no zero, gol 995. Salvador Alfa do Thiago, bom dia. Bom dia, Alfa do Thiago, prossiga. Alfa do Thiago solicita autorização de rebote da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1 ou gate 3. Autorizado início de pushback e rebote, estime para ingresso no pátio principal, Alfa do Thiago. Ciente, obrigado. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, bom 99. 3201, 360 Confins, Santa Zulu 16, decola com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bridge, controle 119.35, transponder 5177. Zulu 1 no meio, ok? Zulu 16 a rota, chame para puxa acionar. Alfa Zulu Charlie solicita autorização para ingressar no pátio principal. Tudo bem, graças a Deus, Alfa Zulu Charlie. Muito obrigado. Tower 982 was coming up on the outer marker, runway 12. Marker 980, clear to land runway 10, winds calm. Little land 12, Marker 982. Lua 271, agora informação é hotel, chame só Leão 219 para copiar Recife. 219, obrigado. Pronto, cópia. Volo 271, Salvador Recife, 390, aperitivo 58. Decola com curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. O controle 119.35, transponder 5131. Chame pronto, puxa e sonar no 271. Está falando que ali frequência livre do hotel. Golo 271, portão 04, autorizado, pushback, acionamento, time taxi. American 982 until gate 11. 011, 9.